Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut, o programa do cinema para isto na Rádio Zero. O meu nome é Tiago Alves e hoje estou acompanhado por António Mendes. Olá! Então, tudo bem? Está tudo, por aqui também. Sim, também. Desse lado da mesa também está tudo fixe. Está tudo espetacular. Não há uma grande diferença de um lado para o outro. Quando chove desse lado? Não. Pinga, mas não posso chamar isto de chover. Hoje também está connosco Adriana Delgado. Olá, eu agora tenho direito a um jingle só para mim. Hã? Olá a todos e pronto, espero que gostem do jingle. Nós roubámos, mas... Não sabes, na internet nada é roubado. Exatamente. É do povo. Põe lá outra vez, põe lá outra vez. A internet é completamente isto é muito povo. Bom. Strong, independent woman. Pronto, aí está. E depois deste momento puramente espetacular. Vamos lá entrar para as notícias adentro. Ora, começamos com a Marilyn Monroe. Há uns tempos tinha um livro chamado The Empty Glass, que torna a morte de Marilyn Monroe num mistério, criminal, em que um detetive tenta descobrir como é que ela morreu, o que é que ela levou a suicidar-se ou ser assassinada. Até parece que isso aí já não é um mistério, pá. E Hollywood já vai pegar nisso e vai adaptar ao cinema. Portanto, vamos ter um filme sobre a morte da Marilyn Monroe. Obviamente com factos misturados com ficção. Será que a Michelle Williams volta como Marilyn Monroe? Eu estava a pensar nisso esta manhã. Será que isso ia acontecer? É que seria puramente espetacular. Visto... Não vi, mas não sei. Por acaso não a vejo muito a fazer esse papel. Estou a pensar a quem é que poderia fazer para além dela. O quê? Michelle Williams não a vejo a fazer o papel? Não a vejo a fazer este filme. Ah, sim, está bem, ok. Percebes, este assim, passar para isto não me parece muito, é um bocado passar de cavalo para burro. Ah, também vamos lá ver, depende de quem é que pegar no filme, é? Sim, também, mas não sei, não parece muito. Acho que ela já está pronta para seguir em frente e não repegar em velhos papéis. Não sei, agora estou a pensar, quem é que poderia fazer... Ah, isso é só ir à lista das atrizes que estavam para fazer o papel no outro filme e ir buscar. Talvez, ou então talvez seja mais um filme que lance uma pessoa desconhecida. Se calhar é mais esse género de filme, talvez seja. Uma desconhecida. Como um cadáver! Sim. Até imenso trabalho interpretativo. Onde é que nós vamos arranjar uma rapariga parecida com a Marilyn Monroe para os 5 minutos do princípio do filme? Não é nada isso. Obviamente que se vão estar a reviver, vão estar a estar a morte dela, vai haver imensos flashbacks, não é? Claro. Sim, tipo, portanto, se é assim. Sim, exatamente. E aparece a caveira da Marilyn Monroe. Não. Acho que vai ser mais do género imensos flashbacks, portanto... Who are you? Estamos muito... Falta aqui uma bateria, pai. Eu precisava ter uma bateria. Por acaso agora esqueci-me como é que é a música da série de Miami. Era esta mesmo. Não, eu sei que é, mas o que é a letra a seguir? O outro é o Who Are You? E o outro é Out Here in the Field, não sei o quê. Não, Don't Get Fooled Again, não é? Don't Get Fooled Again. Ah, ok. Ok, é isso. Don't Get Fooled Again. Okay. No, no! Tan, tan, sim, que eu ia continuar. Tan, tan. Exato. Era isso. Ok, muito bom que houve aqui agora. Muito bom. Ora, os Oscars do próximo ano serão apresentados por Seth MacFarlane. Isto é bom, isto é mau. Pá, não sei, para mim é péssimo, não lhe acho graça nenhuma. Não és uma fã de Family Guy? Não sou uma fã de Family Guy, nada mesmo. Nada. Mas para a Adriana, tudo o que seja abaixo de a ter o Herzog a apresentar os Oscars é péssimo. Não, por acaso não, não é disso. Nada disso, não é nada disso. Eu até gostei de ver como é que se chama? O Alec Baldwin, e gostei. Até achei bastante engraçado o outro gajo. O Billy Crystal. Sim, mas para além do Billy Crystal, o outro quando foi todo musical, o gajo faz de Wolverine. Ah, o Hugh Jackman, sim. Exatamente. Também, okay. Achei fixe, agora, eu não sei, não acho mesmo graça nenhuma ao humor do Seth MacFarlane, mesmo, não acho mesmo graça nenhuma. Acho horrível, acho pouco ético, acho que não tem valor, acho péssimo, acho desumano, e estou a deixar cair moedas e notas, e pronto, e é isso, fico tão irritada. Isto é como naquela cena do Anchorman, as coisas perdeu o controle rapidamente. Opa, a sério, eu acho que, não sei, mas eu não prevejo uns Oscars muito divertidos. Acho que ela vai para lá com um humor corrosivo, mas nem sequer é com a classe do Ricky Gervais. Vai ser assim uma coisa, não sei. Se calhar fazer pouco de pretos, e fazer pouco dos deuses, e fazer pouco de pessoas deficientes, e fazer pouco de mulheres. Pronto, é isso que ela vai fazer. Olha, não acho muita graça. Pronto, acho que não quero. Eu sinceramente acho que devia haver esse tipo de battle. Tipo as cerimónias a estarem a ser feitas ao mesmo tempo. E até o Ricky Gervais e o Seth MacFarlane começam a tirar piadas um ao outro à medida que a noite avança. E os, e atenção, e os convidados tinham de andar a correr de um teatro para o outro. Nos intervalos. Sempre tornava mais interessante umas cerimónias que são uma autêntica estupada, não é? É que eles já vão para uma camada de festas gratuitas a seguir ao espetáculo, por isso, ao menos, trabalhem para isso. Exatamente. Soei um bocadinho, pessoal. Sim, essa é uma estupada, por acaso, essas cerimónias em geral. Enfim. Não, é o que parece, até para eles é uma estupada. Claro que é. Para quem é que não há de ser uma estupada estar ali a passar por aquilo? Enfim, pronto, mas precisam da publicidade. É segundo o Christoph Waltz, a comida é péssima. Eu não sei quem é o Christoph Waltz, portanto não faço ideia. Tipo do Inglourious Basterds, o violão. Ah, está bem. Não viste Inglourious Basterds? Não. Ok. Já não tínhamos falado sobre isso. Do Green Hornet, certeza que o Green Hornet. Claro que não, achas mesmo? Sei do que sei. Seth Rogen, isso nem Wikipédia é para a Adriana, pá. Não, é que nem, por acaso é verdade, nem filme Wikipédia, nem filme Wikipédia se classifica. Ora, um filme Wikipédia para ti deverá ser o The Lone Ranger, que está a acabar de ser filmado pelo Gore Verbinski, que está a ver-se safa dos Piratas das Caraíbas como o único franchise que ainda faz dinheirinho da parte dele. O que é que ele fez para além disso? O Rango fez dinheiro, pá. Ah, ele fez. É que fez o Rango? Fez. Sim. Mas daí a franchise é um bocadinho complicado. Não sei, está bem, mas o Rango é concebido como um standalone feature. Mas os gajos gostam de franchises, pá. E sim, está bem, ok. De qualquer das maneiras, também houve o The Ring, que teve o The Ring 2, mas o Gore Verbinski limpou daí as mãos, pá. Será que ele vai conseguir limpar das mãos se o The Lone Ranger não for tão bom? Viste o trailer? Sei que viste o trailer. Sim, sim. E então, sobre o que é? Nem sequer ideia. Tu, não sei se tu lês as bandas desenhadas da Mafalda. Sim, a Mafaldinha. Sim, sim, a Mafaldinha, sim. Lembras-te daquele cowboyzinho que o Filipe anda sempre a ler nos cómics? Sim. É esse. Ah, nunca procurei investigar mais, portanto. O Lone Ranger era assim tipo uma espécie de grande sensação nos anos 60 e 50. Estás muito entusiasmada quando falaste a Mafaldinha. Eu pensei, ah, já estava a julgar mal e afinal não. Pronto, ok, está bem. Eu achei piada quando tu perguntaste quem é a Mafaldinha e pensei, que outra Mafalda é que ela? Não sei, eu pensei, é que eu achei tão... Podia ser uma colega do curso que se chamasse Mafalda? Não, podia ser uma super heroína com as mamas à mostra que se chamasse Mafalda. É a super heroína portuguesa, ainda está para ser criada, mas fala. Não, podia ser uma espanhola, uma brasileira de mamas à mostra ou de fato de super heroína coliante. Não, um grande fato, se com um decote. Mostra, não, eu acho que qualquer super heroína. Eu disse mamas à mostra ou de fato de heroína super coliante com um decote até o umbigo. Também serve. Sim. Pronto, portanto, foi o que eu pensei. Fiquei algum tempo a pensar o quê, hein? Pá, é que de Lone Ranger até a Mafalda, digo eu. Portanto, se algum criador de banda desenhada nos está a ouvir, pegue a Mafalda e a super heroína, Marco Vilar, e faz isso. Mete-lhe uma banana hammock e está feito. Eu quero saber o que é uma banana hammock. Banana hammock é a cena que o Borat usa no... Ai. Que agora não gostavas de não ter perguntado, não gostavas? É. Não faz mal, vou imaginar que o Bacalhau está a usar essa coisa e fica mais agradável. Tu é que começaste com a super heroína Mafalda. Talvez devesses criar uma franchise acerca disso. Olha, vou criar, é isso mesmo. Sim. Vou criar uma banda desenhada de super heroína feminista. Chamada Mafalda. É isso mesmo, isso vai ser um projeto isso Adriana. Isso é um típico momento. Strong independent woman. Tadã! Ora, será que este Lone Ranger vai conseguir chamar muita atenção? Tem um Johnny Depp, normalmente chama não, pessoal. Eu não sei. Eu logo vi, pois, realmente, percebi logo que ia ter. Como eu já percebi que ele, Piratas das Caraíbas, mais Rango, percebi que é mais um dos aficionados, não é? O Gore Verbinski e o Johnny Depp dão-se lindamente, pá. Pois, é isso. Para além do Tim Burton também. Sim, é uma espécie de traição. É uma puta aquele Johnny Depp, pá. Oferece-se a todos. A tu só estás chateada porque ele deixou a Paradis, não é? Não, por acaso estou zangada porque ele, pá, é um gajo com potencial e de repente parece que faz sempre o mesmo papel vezes sem conta e acho isso super decepcionante. É só isso. Pá, eu só te digo, eu acho que o Johnny Depp, pelo menos as duas cenas em que ele aparece no trailer, pá, ele está impagável. Género muito bom, ou... do género que eu me partia rico a cara dele. Ok, pronto. Por acaso é uma coisa esquisita, vê-se ali um bocadito de... Não lhe quero chamar Jack Sparrow, mas é a cena de... Está acontecendo uma cena lixada e ele está tipo... Não chamando. Sim, sim. Quando o comboio está a separar. É que, quer dizer, existe uma cena com um comboio e que ele vai desprender, sim, desprender as carruagens. Exato. Então ele aparece lá e está com a cara de Buster Keaton. Está tipo, isto é normal, eu faço isto todas as terças-feiras. Adriana olha. Adriana olha e pensa, pronto, está bem, lá está ele outra vez com esse tom de... Epá, não sei, ele tem feito sempre o mesmo papel, parece que o vejo a fazer vezes sem conta em todos os filmes, com roupa diferente e penteado diferente, a fazer Jack Sparrow. Não sei, encontrou ali uma série de tics que funcionam e agora repete a exaustão. Pá, no outro dia saiu no público aquele DVD do Cavaleiro Sem Cabeça. Pá, até a voz dele era diferente nessa altura, pá, era outros tics, eram outras coisas, homem. Vê lá se na altura ele também era mais velho. Mais novo, desculpa. Oh, esse é mais novo, mas assim... Benjamin Button. Sim, ele é da escola do Liam Hemsworth. Foi. A cena não é assim. Ele é versátil, só que pá, acho que nos últimos trabalhos ele tem estado sempre a fazer o mesmo papel. Dark Shadows, eu não me parece que seja assim muito pois, parecido mas é. Com... Pronto, eu esse não vi, portanto esse já não sei, mas os outros, sim. E o Diário do Rumo também seria um bocado mais sério, a parte do princípio, não vi. Sim, mais sério, pois. Quem é que viu o Diário do Rum? Quem? Ninguém. Ninguém. Quem? Eu acho que as pessoas nem sequer... Eu acho que as pessoas viram o póster e desataram a fugir aos gritos. Pá, é eu não sei. Eu nem esqueci como é que é o póster. É apenas a cara dele com o chapéu. E depois debaixo diz The Rum Diary. Ah. E supostamente é a história do Hunter S. Thompson em Porto Rico. É o gajo que escreveu o Fear and Loathing em Las Vegas, não é? Sim, sim. Só que ainda novo, tipo freelancer e quer fazer então assim tipo Johnny Depp, que era assim, tipo bem amigo do Hunter S. Thompson. Yeah, eu tenho uma imagem deles num descapotável com uma boneca insuflável. Porquê é que tens essa imagem na eu cabeça? Eu tenho essa imagem. Uau. E basicamente ele foi ele que pressionou Terry Gilliam, se não estou em erro, foi assim que ele pressionou Terry Gilliam para fazer o Fear and Loathing in Las Vegas, e também foi ele que pressionou para fazer o The Rum Diary, tanto que ele era produtor, não sei, só sei que o Rum Diary foi aquilo que se chama um magnífico e tremendo flop. A quadra até parecia engraçado, mas não, nunca cheguei a ter um interesse para o ver depois. Pois, estás a ver o género. Também não sei o que é que saiu na mesma altura. Saiu aquele filme com o Gerard Butler em que ele faz de Machine Gun Preacher. Também não vi. Sim, é, estás a ver. Foi um fim de semana muito fraquinho. O único filme fraquinho que saiu nessa altura foi o Carnage, o filme que não era fraquinho. Já foi no princípio do ano? Sim, foi antes do princípio do ano. Foi em dezembro. Está explicado então. Ora, mudando de temáticas, Wayne Ramsey, a realizadora do We Need to Talk About Kevin, quer realizar Moby Dick no espaço. Um filme da Moby Dick passado no espaço, inspirado na Moby Dick, ou seja, há um extraterrestre qualquer pelo espaço, e há tipo um capitão de uma nave que quer destruir a todo o custo, porque a Adriana está a tentar fazer todos os esforços para não se rir, mas eu estou a ver o sorriso já ali ao pé, já consegui, já, é, pronto. É verdade, pronto. Pá, eu nem sei o que é que vou dizer isso, eu nem tenho palavras. Pode ser mais interessante do que parece. Ai, meu Deus, pronto. Está bem, eu nem vou dizer mais nada, a sério, acho que fala por si. Acho que a descrição que tu fizeste fala por si. É Moby Dick, é uma coisa que podes passar para outro campo qualquer. Claro, e no espaço, claro, então... com naves espaciais e... Opa, olha, é que não é Guerra das Estrelas. Já pensaste que pode ser no espaço, mas a ser no espaço não é inteiramente mau. Pode ser, digamos assim, pode ser... putativamente, um Solaris, o Solaris desta geração. Pensa nisto. Quão provável é isso? Honestamente, quão provável é essa opção? Não, o Solaris desta geração foi o Solaris desta geração. Não, estás a falar no filme do Soderbergh. O filme sim, do Soderbergh sim, nós é não muito estamos, mal. Eu não estou a falar é nisso. Mal. Eu também estava a pensar no Tarkovsky. Ah, bom. Sim, vamos fazer de conta que o filme do Soderbergh nunca existiu, está bem? Sim. Não, mas atenção, existe um sketch desta coisa do Mel que está sempre a aparecer nos cinemas, em que basicamente aparece um póster a gozar com o Solaris, e então aparece a cara do Tiago Douras no lugar da cara do Clooney, e por baixo diz Solarius. Por acaso o original é engraçado, nós já o passámos em Cico, já não sei quando é que foi, e foi engraçadito. Por acaso foi um ciclo porreiro. Sim. O 2001 também para a primeira vez. Bons ciclos. Venham aos ciclos do cinema para isto. Ora, quais quer que eles sejam. E não sabemos quão, quais e quando serão este ano, mas mantenham-se informados na nossa página. São flash mobs. Os 5 coisas que são flash mobs. Representamos o filme todo à frente deles. Opa, eu só queria deixar aqui um pequeno anúncio. Acho isto importante porque eu não aparece, tô... aparece o Tiago com uma cara vermelha e a dizer: What are you doing, Dave? Por acaso era engraçado. Sim, isso é uma referência ao quê? Em 2001? Ah, já percebi, sim, ao computador. Está bem, já entendi. Estás então a dizer. Não, isto não tem nada a ver com nada, mas é só para dizer que eu não estou a conseguir concentrar-me completamente e por isso é que eu também demorei algum tempo a conseguir ouvir o que é que era o Moby Dick, mas este anúncio não é importante, mas é importante para mim. Eu vou finalmente conseguir ter um date ao fim de muitos meses e estou-me a perceber que me está a nascer herpes na boca. Ups. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Estou com o coração um bocado pesado e não estou a conseguir concentrar-me bem no programa porque estou a pensar nisto. Sim. Atenção, ouvintes, por favor, se tiverem necessidade, parem, vão chorar um bocadinho para a casa de banho, assoem-se, lavem a cara, bebam um golpe de água e depois venham, porque tragédias destas... São muito trágicas. Muito. Uma pessoa vai engatar e fica com herpes. Sim. Isto é muito dramático, desculpa. Aliás, de setembro, a TV herpes. Já quer comprar os direitos deste programa. Eu acho que sim, acho que isto era uma autêntica telenovela. Vai ser adaptado tantos por meses, José Martinho. Tantos meses a tentar esquecer o francês e finalmente, bimba. É muito dramático, desculpa. O pai já está a pensar na herpes de água para escrever a música. Para... Herpes de água, porque é que tinha que aparecer? Bem, continuando. Ora, passando de doenças dos lábios para doenças do cinema, vem aí filmes baseados em bonecos. Yay! Ui! Ora, o primeiro deles é o Hungry Hungry Hippos. Quem é que nunca jogou Hungry Hungry Hippos? Sim, eu joguei. Eu acho que por uns tempos eu até tive um jogo em casa. Ah, aquelas cenas de feira, que eram uns coisas não, que não, não, não. Tens uns hipopótamos de plástico e tens umas bolinhas no meio. Já sei, vais carregando. Ah, já sei coisa. O que é que são. Tanque, eu lembro-me desses anúncios na altura do Natal. Nunca joguei, nunca tive, mas sim, sei o que é. Eu, como era o mais furioso, ganhava sempre. Este Hungry Hungry por acaso Hippos... consigo perfeitamente imaginar um pequeno António. Sim. A carregar nos botões nervosamente para comer todos os pedaços de coisas a um e ganhavas logo. Sim, consigo perfeitamente imaginar isso. Continuando. Não era uma questão de estratégia, era uma questão mesmo de. Como é que isto. Não, isto é igual a estratégia. Isto aqui não é estratégia, isto aqui é carregar infinitamente e comer tudo. Bom, como é que se transforma isso em filme? Transformando-se, ou seja, pega-se nos Hungry Hungry Hippos, faz-se em computador, mete-se na realidade, mete-se com atores reais, como fizeram com os Smurfs, está feito o filme. Espera aí, calma, mas espera aí, quem é que são os... Mas atenção, existem atores diferentes para o Hungry Hippo laranja, para o Hungry Hippo amarelo, para o Hungry Hippo verde? Possivelmente sim. Vamos lá ver se nos entendemos, desculpem lá, mas é assim, os Smurfs eram desenhos animados. Sim. Antes disso eram banda desenhada. Pronto, está bem. Mas era, ou seja, vinham de um contexto em que havia uma história. Os astrunfos. Battleship. Mas havia uma história, não é? No Battleship não existe história. O que é o Battleship? É o filme da Batalha Naval. Há um filme da Batalha. Ok. Sim, com aliens. Também há o Coeso. Sim, mas o Cluedo é uma comédia. Mas o Cluedo é diferente, porque o Cluedo é um jogo, mas é um jogo que já implica que é tipo a transposição transposição para jogo de um determinado tipo de livro, não é? Há um certo ponto monopólio, também serve para fazeres isso. Agora, para o Hungry Hungry Hippos. Pá, Hungry Hungry Hippos é tipo. Vamos lá ver. São hipopótamos. São hipopótamos. São hipopótamos. Tu carregas um botão. Hipopótamos. São cavalos. Não. Para hipismo, de repente. Não. Hipopótamos são hipopótamos. Hippies. Sim, exatamente. Que vivem em congregações. Não, são hipopótamos que carregas um botão e eles comem. Toda a piada daqueles comem botões, comem bolas laranjas. Pronto, toda a cena. O que é o jogo? É carregarem botões para eles comerem. Como é que tu transformas essa sensação em filme? Não tem estratégia, não com tem. Bolas em 3D. Não dá, pá, se for isso, é o quê? É um filme inteiro. Paul W.S. Anderson a realizar. Este verão, bolas. Bolas por todo lado. Opa, só se for isso, não é? Então a tua experiência é estares no cinema, abaixar-se para não vir nenhum para cima da tua cabeça, não sei. Quer dizer, o que é que tu podes fazer mais? Não há relação entre aqueles hipopótamos, nem sequer consegues tirá-los do lugar para os pôres a conviver e fazeres casalinhos entre eles. Eu sei o suficiente de Hollywood para saber que as bolas vão ser extraterrestres. Com certeza, é assim. Se o Moby Dick pode ser adaptado ao espaço, também... Com certeza poderemos ter extraterrestres a carregarem botões de Happy Hippo, sei lá. Ah, eu não sei. É demasiado absurdo. Não, desculpa, é Happy, é Angry. É isso. Pronto. Só os comerem também ficam felizes, portanto. Sim. Pronto. Estamos hungry, a falar no Monopoly. Hungry, o Monopoly hungry. Também vai ser adaptado ao cinema. Ridley Scott continua como produtor do filme. Também não sei que tipo de história é que farão com isto, mas provavelmente será uma comédia ou algo do género, com duas pessoas a tentar ter sim, um monopólio da assim cidade. Põe assim tipo uma espécie de filmes com filmes sobre jogos que eles ainda não fizeram. Por exemplo, a Árvore dos Macacos, aquele jogo que tens a árvore com os macacos em cima e vais tirando as palhinhas. Eu até podia dizer o quem é quem, mas isso é os suspeitos sim, do costume. Sim, quem é quem, sim. Não é os suspeitos do costume. Não existe ninguém que anda ali a carregar nas pessoas para baixo. Este aqui não é. Não tem. Isso era um grande detetive. Em vez de estar a fazer um retrato, isto tem nariz grande? Não. Tem bigode? Não. Fosca-se. É o Sr. Silva. Que vai fazer de mal no Skyfall. Sim. Mas espera aí, calma. Também gostaria assim, tipo, de ver assim, tipo, uma espécie de revenge movie de ação com o Dominó, por exemplo. Em que se passava tudo tu aqui na Alameda. Tu mandaste o meu avô abaixo. Sim. Não é o avô... Também pode ser. Mandaste o meu avô abaixo, destruíste-lhe... Ficaste com o dinheiro todo dele. Eu agora vou-me vingar. Ele atirou-se do topo da casa dele, no alto do Pina. Sim. Ok, aí temos damas o filme. Sim. Para terminar esta espetacular trilogia de filmes de bonecos, vem um filme do Action Man. Ei! Sim, mas isso faz sentido. Pronto, isso já não é um jogo, isso é uma personagem. Mas isso já existe, é o G.I. Joe. É mais ou menos, mas este é solitário. Este não tem... O G.I. Joe é aquela cena de todos juntos nós conseguimos. Mas o Action Man é o G.I. Joe. Eu curtia bem os desenhos animais do Action Man. Por acaso, acho que também vi. Eu vi isso, mas sim, eu curtia bem. Com o Professor X... O gajo tinha um braço que estava tipo com uns líquidos ou isso, ou tinha o coração. Eu lembro-me de ver uma coisa que um pedaço de vidro no lugar onde devia estar a barriga e então tu conseguias era ver isso, era isso. Os intestinos. O que é que eram verdes. Yeah. Já não me lembrava desses pormenores. Mas... Por acaso também não me lembrava do Dr. X. Só me lembrava mesmo dele que a mulher se chamava qualquer coisa e era loira. Aí havia uma mulher? Havia, a namorada ou a mulher dele. Que era loira de olhos azuis e eu ficava a pensar: não há lugar para pessoas como eu neste mundo, são sempre loiras de olhos azuis, eu nunca me vou casar com ninguém. Strong, independent woman. Ficava um bocado sofredora a pensar nessas coisas. Então vocês preferem que isto tenha atores juvenis ou. Séniores. Ou séniores. Séniores. Porque o Taylor Lautner era este. É tipo o homem. O Iron Man, sei lá. Não, acho que não se presta. Não, muito mais velho que o Iron Man, pá. Ou até mais, pronto. O Rambo. O Stallone a fazer de... Eu acho que ainda tinha de ser mais velho. Christopher Plummer para Action Man. Claro. Ou Von Sydow. Não, o Max Von Sydow é para o mal, pá. Claro. Claro, claramente que é para o mal. Esse é aquele gajo que aparecia nos filmes do Bergman? Sim. Esse é claramente o mal. Concordo. Mas pode ser velho. É só algum não, mal. Não, é só por causa do nome. Vá. Ora, o Hobbit Unexpected... Unexpected Journey vai ter 2 horas e 44 minutos. Não só temos 3 filmes, como temos 3 filmes de quase 3 horas. Esta é a repetição do Senhor dos Anéis, completamente. Está bem, mas o Senhor dos Anéis. Mas o Senhor dos Anéis. Sim, eu sei. Isto é um exagero. Eu acho que não vai haver uma linha, uma frase, um diálogo daquele livro que fique por. Transcrever, para passar para filme, não é? Não existe nenhuma é um letra. Não, eu acho que eles já devem ler assim. Devem ler o filme assim. E. N. E. M. Espaço. S. E. Q. U. E. R. espaço. Essa é uma das alternativas. A outra, sim, é falarem como testemunhas do processo Casa Pia, que é sempre um bocadinho, é sempre um bocadinho mais lento. A terceira é eu ir buscar ideias aos filmes do Paul W.S. Anderson. E sempre que alguém tipo, anda, só andar num corredor ou algo do género, fica em câmara lenta. E este tem ali 3 horas constante. Acho que não. Isso, peraí, isso é mais ou menos do que a duração do Batman, é a mesma coisa, mais ou menos, não é? Eu acho que é mais. Porque o Batman tinha 2,45. Se isso é 2,54. 2,44. Ah, é ok, então é igual, é igual. Opa, epá, que já me custou tanto estar ali no Batman. Bom, mas tem em conta que também existe tipo, são mais de 10 minutos de créditos finais, portanto também vá lá. Opa, não, desculpa, mas 2,30. Mesmo assim, não interessa. Epá, o Batman foi interminável. Quanto tempo é que durou o Cavalo Turim? 2 horas e meia também. Se eu conseguir sobreviver a 2 horas e meia de Cavalo Turim, consigo sobreviver a 2 horas e 44 minutos de Hobbit, de certeza. Mas atenção, eu acho no Cavalo Turim o tempo dilata e 2 horas e meia se transformam em 3 horas e meia. Sim, está bem, mas atenção, no Cavalo Turim, tu tens a noção que quando saíste, tu foste a correr para a casa de banho gritar. Yeah. O que eu estou a dizer é que se eu conseguir sobreviver, acho que consigo aguentar. Pá, okay. Não mandei um estoureio com o cérebro. Não estouraste com o cérebro porque precisamente estavas lá com um balde de pipocas. E podia, vou levar balde de pipocas para o Hobbit. Eu acho que toda a gente vai levar a balde de pipocas para o Hobbit. Eu acho que isto era um filme que devíamos ir ver. Eu acho que isto era um filme que devíamos ir ver em conjunto. Sim. Eu acho que isto era um filme núcleo. Mas era à meia-noite. Não. Não, não é. Era a última sessão. Não. Era a última a adormecer. Ah, isso podia ser um concurso. O Sim. último a adormecer. Quando seguir a sequela do Cavalo de Turim. Não, mas antes de adormecer, antes de ires para o Hobbit, tinhas todos de tomar esse tipo chá de tilia. E uma massagenzinha, ir relaxar. Eu acho que sim. Sim. Ouvir aquela rádio, ter um o oceano pacífico. A adormecer. Está certo. Para terminar as notícias desta semana, o Sacha Baron Cohen está a começar a ir buscar notícias da semana para fazer filmes. E a sua última ideia é um filme chamado The Lesbian. The Lesbian é baseado na história que saiu para as notícias, não sei se foi esta semana, se foi na outra, de um senhor de Hong Kong, um senhor bilionário, que descobriu que a filha era lésbica e então oferece 65 milhões ao rapazola que a conseguir seduzir. E é basicamente esta a temática do filme. Pá, eu vou-te ser sincero, normalmente os filmes do Sacha Baron Cohen normalmente gozam bastante com o facto de... com aquilo que... De facto, não é gozam com a personagem, mas é gozam com a maneira das pessoas verem a personagem. No Ditador ele atira farpas contra não só o mindset da América, como também... o Borat, pá, ele tem uma cena espetacular em que ele vai ao rodeo e que, pá, eu digo-te, o tipo tem coragem e, pá, se ele desta vez decidir fazer um filme a sério, pá, eu acho que ele é capaz de gozar à vontade com esta ideia toda de querer dar a volta à cabeça da outra rapariga. Já para não falar, nunca vai gozar com a China, de certeza. Durante o filme todo. Pá, não todo. Sei. Não, eu não sei dizer. Essa é aquela parte que eu ainda tenho um bocado o pé atrás em relação ao Sacha Baron Cohen. Às vezes parece um bocadinho aquela presunção europeia. Não europeia, mas ocidental. Pronto. Às vezes nota assim em uns laivos. Um bocadinho como. Adriana, vais-te embora agora, não é? Vou, sim, senhora. Senhor. Então até para a semana. Nós vemos então para a semana. Continuai o programa sem minhos. E para a semana. Para a semana eu conto-vos como é que foi o meu date de herpes. Tenho novidade. Mal podemos esperar. Eu a tentar criar notícias. Então vá, olhem. Beijinhos. Mesmo que sejam inventadas, força. Exatamente. Se tudo correr mal, pá, continuo à espera que hoje um bacalhau, um aceite para experimentar o meu lip gloss de chocolate. Demasiada informação. Nós voltamos depois do intervalo. open filthy palms, like tiny daggers up to hide the pain. And all the juveniles and the red rats as angels made from neon and fucking garbage scream out, what will save us? And the sky opened up. Everybody wants to change the world. Everybody wants to change the world. But no one, no one wants to die. Wanna try, wanna try, wanna try, wanna try, wanna try. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... Eu... Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Vamos lá falar de filmes. Filmes do passado, quase. Sim. Vamos já voltar a junho. Idade do Gelo. Sim. A Idade do Gelo 4, pá. Mas há que tempos que eu ando para fazer esta review, eu estou-me sempre a esquecer de fazer esta review, pá. Então isto é assim. Eu quando fui ver o Ice Age 4, não foi em junho, foi em julho. Não. Nessa altura já era agosto. Porque eu já tinha vindo da Suécia. Eu não estava nada motivado para ir ver este filme. Aliás, depois do Madagascar 3... do Shrek 4 e do Carros 2 eu estava assim tipo, pá, dói um bocado. Esquece, não dá. E eu sou um fã de primeira série. Esquece, tipo, um daqueles filmes que normalmente as pessoas tomam por garantido. É como o Speed, pá, é fácil fazer uma pessoa fazer pouco daquele filme. Mas eu ainda hoje estou para conhecer a pessoa que ainda não viu, que quando voltou a ver ainda não se voltou a partir a rir, pá. Eu acho que o primeiro Ice Age é espetacular. O Ice Age 2 era fraquinho, o Ice Age 3 era divertido, se bem que não fizesse assim... não era assim bom como o primeiro Ice Age. O primeiro Ice Age, eu continuo a achar que é uma cena espetacular. E quer dizer, eu já estou tão farto de filmes para crianças que tratam as personagens como bonecos, pá, estás a perceber? Como uma linhagem de brinquedos. É preciso fazer um filme que é para fazer uma linhagem de brinquedos. Olha, como a coisa do Angry Hippos ou coisa assim parecida. Pá, sinceramente. É o que os Transformers andam a fazer, basicamente. Pá, sim, é exatamente isso. Mas é que os Transformers ainda tinham uma série. E ainda tinham next mais. Antes disso. Pá, e quer dizer, o Madagascar transformou-se numa coisa de vender brinquedos. E quer dizer, eu não estava nada motivado para isto e... Eu fui ver o filme, sentei-me, vi o filme e, sabem que mais? Ao menos fez-me rir. Fez, sim, senhora. A Idade do Gelo 4 é divertido. Não tem muita história, mas divertido é. Tu já tinhas visto o filme? Já, sim, senhora. Acho que foi cá do filme. Não. Sim. A sério? Sim, acho que já foi no episódio. Acho que foi mais ou menos na altura em que eu estreou. Talvez uma, duas semanas depois. E gostei do filme. Pá, eu só te digo, a cena das estreias é de uma pessoa partir o coco a rir, pá. A cena das estreias, a cena depois vai para o fim, é um bocado... Ah, sim, sim, da Atlântida. É um bocadito demasiado já, mas pronto, é engraçado. Pá, não, mas a da Atlântida está muito bem engendrada essa. Mas, pá, quero dizer, olha... Para aquilo que eu estava à espera que fosse... O Ice Age 4, E pá, foi muito melhor do que eu estava à espera que fosse. E pá, ao menos uma franchise que, ok, está bem, pode andar a repetir as histórias dos filmes passados, a parte com a Nelly e não sei quantos mais, é assim tipo um retread do primeiro e do segundo Ice Age, mas ao menos não vendem a história por completo apenas para fazer brinquedos. Sim, eles querem fazer brinquedos com isso, mas existe alguém que ainda gosta da história e, epá, sim senhor. Um filme que me tenha feito rir nestes últimos tempos. Que mais? Que mais? Vi o Paranorman. Achei fraquinho. É fraquinho o Paranorman? Não, a sério, é tão fraquinho, pá. É, quero dizer... supostamente é uma mistura de comédia, tipo a Howard Hughes, John Hughes, também de terror. Mas quer dizer, as cenas de comédia precisavam de ser em mais quantidade, e as cenas de terror deveriam ser de facto de terror e não ser assim tipo uma espécie de sucedâneo de terror como acontece aqui no Paranorman, pá. As crianças, pá, podem assustar-se, mas quero dizer, normalmente quando as crianças podem assustar-se com uma coisa, mas pá, também podem chorar com uma coisa, com coisas tipo a morte do tipo do Rei Leão, pá, quer dizer, do Mufasa, a morte também no Bambi, o abandono do raposo no Papua Sedentusa, pá, são cenas que de facto apelam bastante à emoção. E quer dizer, todos esses filmes têm cenas que são efetivamente cenas assustadoras. Neste filme tu tinhas os zombies, mas os zombies não eram nada assustadores, era tão nhonhó. Eu sinceramente digo, eu estava à espera que este filme fosse melhor, ainda por cima porque é dos mesmos estúdios que fizeram a Coraline, e isso aí não só é um bom filme, como é um filme que é efetivamente assustador e funciona tão bem para crianças como adultas. É claro que uma pessoa não pode levar esse tipo de crianças de 4 anos ao filme, como fizeram com quando lançaram aqui a Coraline, mas pá, pelo amor de Deus, qualquer criança de 9, 10 anos vê aquele filme e até é capaz de gostar, pá. E sinceramente acho que é isto que faltou. Faltou um bocadinho mais de coragem para Norman para fazer um filme efetivamente a sério, tanto para pais como para crianças, e não apenas para as crianças, pá. E quero dizer, pronto, é basicamente isto que eu queria dizer acerca de Paranorman. Fomos mais para trás. Falta algum ou queres passar para o Dread? Não, quero passar para o Dread. Vamos lá. Então o Dread. O Dread é um bom filme. Sim. O Dread é um bom filme. É um bom filme. O Sr. Alex Garland já tinha dado mostras que era capaz de fazer bons argumentos para filmes. O Sunshine, não sei o que é que tu achas dele, mas eu acho que um dos melhores filmes de ficção científica. Eu tenho uma espécie de relação amor-ódio com o Sunshine. Chama-se, já, também não gostas do segundo ato. Eu divido os terceiro filmes ato, em... não, terceiro ato. Pronto, ato, ok, então é isso. Pá, não, quero dizer, o filme estava a ir tão bem e a certa altura começa a vender-se da maneira mais descabida possível, pá. Poças, aquilo era uma coisa espetacular. De repente aquilo passa de um épico a 2001 Odisseia no Espaço para um filme de criatura totalmente desinteressante. Pá, quer dizer, eu não sei o que é que se passou. Nem um estúdio que quisesse tornar o filme mais rentável comercialmente conseguiria destruir tanto a premissa de um filme como aquele filme fez. Mas quer dizer, o primeiro e o segundo ato são espetaculares e, pá, o filme, mesmo com o terceiro ato na total miséria... Não, uma miséria total. Eu acho que eles deviam ter ido menos surreal no vilão e fazê-lo mais... Simplesmente o tipo que tinha ficado demarado e não ficar com o aspecto que isso ficou... Ainda fica, isso ainda embaraticia mais o filme, pá, não. Acho que menos o pessoal que eu conheço que viu o filme e não gostou também dessa parte, os problemas deles foram mesmo com a criatura, do facto de ele ser... ficar assim naquela situação. Pá, existem maneiras de fazer essa coisa bem e essa coisa mal. E quero dizer, pá, eu acho que a reviravolta no terceiro ato, pá... O filme, não tá, o filme supostamente faz sentido em contexto, mas o filme não prepara, a sua sintase não prepara minimamente para aquilo, e basicamente é um filme que é mal construído, pá. E quer dizer, o que é uma pena, porque o primeiro e o segundo ato daquilo é uma coisa absolutamente fenomenal. Mas estávamos nós aqui a falar do Dredd. Dredd, não estamos a falar de Sunshine. E o Dredd não faz isso. Segue não. Tem alguns twists, tem algumas voltas a dar, mas não segue nenhum percurso estranho a meio do caminho. Carl Urban, para mim, está fantástico como Dredd. Sim. O mal encarado, aquela boquinha que eu queixo tão perfeitos como o tipo da banda desenhada. O Carl Urban? Como é que tipo se chama? Carl Urban. Ah, Carl Urban, ok. Carl Urban, tá, é que tu dizes isso de uma maneira tão estranha, Carl Urban. Carl Urban. Não, é que tu quando dizes isso, parece fica Carl Urban. Dizer tudo de seguido, Carl Urban. Sim. Estão aqui parece dizer... tipo marca de carros ou coisa assim parecida. Pá. Diz já que não compravas um Carl Urban. Vem em diesel. A surpresa para mim foi a Olivia Thirlby, porque... Thirlby. É Thirlby. Porque Thirlby. O R vem depois, pá. Thirlby. Thirlby. Thirlby. Ou Thirlby. Mas não é Thirlby. Sim. Não é como Thriller, não é como... Sim. Michael Thriller. Jackson não aparece aqui a meio, spoilers. Depois dela ser a... Depois dela ser a... Eu gostava de ver o Dredd e que o Michael Jackson aparecesse a meio. Sim, a dançar daquela maneira. Depois dela ser amiga da Juno, eu não sou uma pessoa que gosta do Juno, foi um filme que eu não gostei particularmente. Aqui ela faz um bom papel. Também já tinha visto no Mais Uma Noite Merda Nesta Cidade da Treta, e que não faz um grande papel, mas já faz qualquer coisa mais interessante. Mas temos de dizer que é Uma Noite de Merda Nesta Cidade da Treta. É a atirar para o secante, não é? É demasiado longo, sim. Prolonga demasiado a sua estadia. E atenção, é um filme de 80 e tal minutos. Desperdiça um bocado de Dano, desperdiça um bocado de tudo. Qual é que é o filme que não desperdiça Dano? Quer dizer, ok. Fazendo um bocadinho de spoilers, talvez tirando o Looper. Sim, o Looper. Mas também não dá hipótese de desperdiçar. Sim, e o There Will Be Blood, apesar de ele não estar... O Little Miss Sunshine, ele está fixe, pá. Sim, por acaso até está. Mas quero dizer, no There Will Be Blood, pá, ele não tem qualquer termo de comparação com o Daniel Day-Lewis. Olha, obrigado. Sim, está bem, ok. Mas eu acho que foi um bocado erro de casting. Mas pronto, ok. Para o que é, não está nada mal. E o Paul Dano, pá, eu gostei que ele tivesse sido lançado. Agora ele ultimamente tem andado a perder-se assim, tipo, em filmes um bocadinho mais nhonhós, tipo o Ruby Sparks e coisa assim parecida. Mas vá lá, pronto, fixe. Para mim a melhor atriz neste filme é a Lena Headey. Que é espetacular. É a má, é a mamá. É a mamá. É tão má que é duas vezes má. É, fantástica. É tão má que só, é mamá. Só que não esteja a ver é a rainha do 300. Assim como a vilã. Pois do... é! Não te conseguias lembrar? Não! Assim como a vilã do Game of Thrones. E o que é que ela fez mais? Ah, ela fazia de Sarah Connor no, na série do Exterminador. Ah, sim, sim, mas isso eu não via. Pá, depois deste elenco fantástico, o filme é bom, a ação é boa, não há demasiada câmara andar para um lado e para o outro sem perceber a ação. A única parte em que a câmara não permite muito bem ver, eu acho que se calhar é propositado, é naquela parte em que não vamos para o ar, mas há duas personagens demasiado parecidas para conseguir perceber quem é que está a levar com o quê. Pá, para mim este filme é perfeito como filme de ação. Pá, eu vou-te dizer, eu quando eu saí do visionamento de imprensa do Dredd, Eu estou, e ainda agora, me sinto um bocadinho inseguro enquanto aquilo que eu sinto acerca do Dredd, pá. Pá, eu gostava que o guião tivesse tido assim, tipo, mais surpresas, não fosse uma coisa que eu já sei a premissa e já sei qual é que vai ser o fim, pá. E pudesse, de facto... gerar um bocadinho de surpresa acerca do filme. Mas quero dizer, toda aquela imagem, a ideia da droga da slow motion e também a paisagem toda, o edifício que é oco por dentro, e então aquilo é assim, tipo, uma espécie de uma caverna gigante, então eles estão a lutar naquela caverna, pá. Eu acho que o filme, em termos de ficção científica, é totalmente diferente daquilo que eu normalmente estou habituado a ver em filmes de ficção científica. Sim, o futuro é gritty, é distópico, sim, etc e tal. Mas, eu até agora não tinha visto uma coisa com o scope daquilo, e no entanto é uma espécie de retread do Die Hard, pá. E eu acho que aquele filme é um filme que, sim senhor, o Dredd impressionou-me. Ainda não sei bem aquilo que eu sinto acerca do Dredd, mas cada vez que eu olho mais para trás para pensar nele, mais eu gosto dele. Não vai ser uma coisa que vai chegar assim, tipo, ao nível do que eu gostei do X-Men First Class, que também foi um filme que, eu comecei assim, tipo, um bocadinho a sair do cinema, mas o filme foi-me crescendo na cabeça à medida que... Foi o Dredd outra vez, já tive a oportunidade de ver o Dredd outra vez, e o que mete impressão ao início é o pacing do filme e o facto de estares à espera que seja um filme de ação brutalíssimo e às vezes ter cenas paradas, e à segunda vez, quando já sabes o que é que aí vem, o filme decorre muito melhor. Dá-lhe outra oportunidade, porque... Sim. Não, é uma coisa que eu gostava de fazer, e pá, eu sinceramente digo, é raro eu ter assim, tipo, este... Normalmente os filmes, quando eu os vejo, não, em retrospectiva vão-se esbatendo, pá, mas o Dredd é daqueles filmes que ficou, e quero dizer, pá, se isso, se ele conseguiu ficar durante este tempo todo, pá, eu acho que de facto é um dos bons filmes que saíram este ano. Tenho também de dizer já agora que eu gosto bastante do Pete Travis, que é o realizador deste filme. Ele fez um filme que é extremamente underrated, que é o Vantage Point, que é uma espécie de remake do Rashomon. Por acaso nunca vi o Vantage Point. Com a coisa. Pá, eu acho que aquele filme põe-te o cenário e depois vende-te todo outra vez. Pá. Eu acho que aquele filme é um filme que, sim senhor, e aí eu acho que este Dredd, né, é também um filme que, sim senhor, e eu agora, se eu já estava de olho no Pete Travis, eu agora já estou completamente rendido. Mais Pete Travis no futuro, mais Pete Travis no futuro. Em princípio não vamos ter, pelo menos no Dredd, porque ele não está a ter sucesso no box office. Fez 20 milhões até agora, o filme custou 50 milhões, portanto... Meu Deus, só se for direto para DVD, e acho que ninguém quer ver essa tristeza. Estas semanas se viu também o Senhor Ninguém, a Mr. Nobody. Nobody. Este filme depende de... Mr. Nobody? Mr. Nobody, é japonês. Este filme depende de duas coisas. Com o Jared Leto? Depende da vossa opinião do Jared Leto e depende do quão vão conseguir encarar o surrealismo do filme. Basicamente o filme conta a história de... Eu não quero Atenção, o Mr. Nobody está com 7.9 no IMDb. Sim, o filme é porreiro, eu gostei dele, 4 em 5. O filme basicamente é sobre escolhas. Começa com um miúdo que tem que escolher entre ficar com o pai ou ficar com a mãe quando eles se divorciam. E por um motivo que eu não vou dizer, o miúdo sabe o que é que vai acontecer durante a sua vida toda se fizer uma ou outra opção. E então todas essas opções no futuro vão dar exatamente ao mesmo ponto em que ele é um idoso que sabe como é que essas vidas foram. Outra vez por um motivo surreal que eu não vou dizer aqui. E... Se é surreal, não tem resposta. Não queres saber. Senão também não vais ter resposta de qualquer forma se vires o filme. E ele começa a ver as suas vidas para trás, a contar. Ele é o último mortal, o último dos mortais, é o homenzinho mais velho. Ele está a ser entrevistado para a televisão num futuro que se está a começar a desmoronar. A desmoronar porquê? Porque ele, enquanto criança, não sabe que decisão é que deverá ter. E basicamente a cada decisão da vida dele, vamos começando a ver cada uma das vidas que ele pode ter a partir dessa decisão. Uma em que ele conhece a Diane Kruger do Inglourious Basterds, que supostamente durante o filme todo será a rapariga que ele realmente amará certa. Conhece também a Sarah Pauly, com a qual tem dois filhos, e ela sofre de uma tremenda depressão. E há mais outra, que é asiática, acho eu, que já não é muito bem. Ah. Mas basicamente era uma asiática, não tinha. Sim, com uma asiática, é só para equilibrar um bocadinho as coisas. E basicamente o filme todo vai contando os detalhes da vida dele, fazendo flashbacks e flash-forwards para o que acontece quando ele toma uma outra decisão de ir ou não ir ao jantar de finalistas, e ao bailarico, e àquilo tudo. E às vezes acaba por ser um tipo de negócios, com um carrão à porta, outras vezes acaba por ser um vagabundo na rua. Uhum. E isso volta sempre tudo ao miúdo e à decisão. E no final ele toma outra decisão, afinal as coisas são mais abertas. Spoilers, pá, spoilers! E o filme pode não ter valor nenhum. porque as coisas, nenhuma das coisas pode acontecer. Portanto, este filme é mais um exercício sobre a ideia de escolhas e como é que elas nos afetam do que uma história. Quem quiser uma história que saia do cinema a dizer olha, isto aconteceu e foi assim, é difícil. Depois estavas a falar do Taken a dizer que não te lembravas da história. Aqui não há uma história para saber. Atenção, que é, isso quer dizer que basicamente as histórias das raparigas, dele a viver com as três raparigas diferentes, não funcionam? Funcionam, mas parcialmente tu vês bocados da vida delas. Sim, vês para aí durante 5 minutos, talvez 10 minutos no máximo de cada momento da vida em que conjuga, por exemplo, da Sarah Pauli, em que ele toma conjugal. Uma conjugal, como diria o nosso cueca Pedro Figueirinha. Em que fugiu ele tem daqui, idiota. Que, volta para a semana. Em que ele tem que destruir uma coisa que lhe é preciosa para a fazer feliz. E vejam-no, podem odiá-lo, podem gostar, podem odiar 30 Seconds to Mars e gostar disto. É uma experiência, é uma questão de experimentarem. Eu gostei e sinceramente recomendo. Mas, então o que é que gostaste? Não foi só, essa coisa da causalidade? Sim. Das escolhas e não sei quantos mais, como filme, né? Assim, tipo o Jared Leto está bem. O Jared Leto safa. O Jared Leto não é um ator extraordinário, mas acho que para o papel safa-se bastante bem. Eu não gostei muito dele nem em filmes anteriores, por exemplo, no Alexandre, e aqui que isso fez. Não me lembro assim, qual é. Mas quem é que gostou do Alexandre? Não sei. Ninguém. Também é aquele filme que eu... American Psycho. Não sei se é American Psycho que o filme se chama. O American Psycho é aquele em que ele leva com o machado na cabeça. Não é o American Psycho, é aquele que é o psicopata. É o Ether na qualquer coisa, ou o Number qualquer coisa. Não é o filme que ele mata o John Lennon. Ok, está bem. Eu não sei, mas já coisa. Ele também fez um papel. Ele também tem um papel muito giro no Panic Room. É pequenino, mas é giro. É fixe. Ah, isso eu não me lembro. Ele está a fazer de Drexel Spivey. É uma espécie de Drexel Spivey, mas pronto. Para aqui safa-se. Para aqui, para os papéis que eu tenho que fazer, ele safa-se. Outra estreia da semana foi o Encomenda Armadilhada, Premium Rush. É o Joseph. Também já está a dever esse filme, conta-me lá. É o Joseph Gordon-Levitt. O filme é agora não... estreia um de Joseph Gordon-Levitt por semana, não é? O que acontece é que o pessoal pode ficar um bocado surpreendido de ver o Gordon-Levitt em grandes produções e agora a fazer um filme destes. O Encomenda Armadilhada não é o melhor filme da carreira dele. É um filme engraçadote, é um filme... Não, a sério. É quase inanimado na forma como apresenta a história. Mas... Inanimado. Olha ali uma história. Mas entretém. É um 3 em 5 para mim. A história é basicamente um tipo que anda a entregar pacotes. É um estafeta de bicicleta. E um polícia ligeiramente corrupto. Só um bocadinho. Que precisa de uma encomenda dele. Qualquer polícia é corrupto se ele é representado pelo Michael Shannon. Michael Shannon é extraordinário neste filme. Michael Shannon é... Se querem um Michael Shannon cheesy, se acham que ele fez demasiados papéis sérios na vida dele, venham ver este filme. Porque este é o filme para ver o Michael Shannon a passar-se completamente dos carretos. É o Michael Shannon que eu gostaria de ver mais vezes. Sem ser um Michael Shannon. O filme tanto. Sério. Joseph Gordon-Levitt é completamente imaturo. A maior parte das personagens são imaturas, elas fazem dedo e chamam bitches umas às outras de 5 a 5 minutos. Posta no Facebook enquanto estou a guiar a bicicleta, é. Sim. Pelo menos estão a mandar mensagens uns aos outros, portanto... Mas atenção, toda a história tem um clímax satisfatório, nem sequer isso. Não sei se posso chamar aqui um clímax. Ok, está bem. Se chamares uma flash mob um clímax, e é uma flash mob que dura para aí 2 minutos e nem sequer é grande mob, pode chamar isso um clímax, mas não. Tem bons momentos a meio, tem momentos engraçados, somente se gostam de acrobacias com bicicletas. A banda sonora é porreira. O filme foi realizado, se não estou em erro, em 2009, 2010, e depois, já não sei qual é a companhia que o produziu, decidiu pô-lo na... É da Colômbia. Decidiu pô-lo na gaveta, e o filme só estreou agora. Nem sequer está atrasado por ser em Portugal, está mesmo atrasado porque a Colômbia deixou-o andar e então mandou-o neste verão para ver se despachava. Portanto, não é a síndrome de Mr. Nobody. Não é a síndrome de Mr. Nobody, que é de 2009, se não estou em erro. Sim. São todos filmes de mesma altura, se reparares. Portanto, este é o Joseph Gordon-Levitt há uns anos atrás, quando ainda não era o menino querido de Hollywood. Quando ainda era novo. Era um petizel. Era antes do Third... Tinha 6 anos. Third Rock from the Sun. Sim. Não há mais nada. Para a semana ficamos por aqui. Sempre um prazer, António. Sim, adeus. Para mim também. Até para a semana, pessoal.